olhando meus cadernos de viagem, você pode perceber. Que as portas e janelas da paisagem têm alguma coisa de você. Não há nada abandonado num passado que se fez com todo possível sentimento. Volta e meia, tudo volta. Você vê que não morreu. Estava só guardado lá por dentro. Relendo meus cadernos de viagem, você vai reconhecer. Pessoas que me viram de passagem e também puderam ver você. Se acaso um dia desses eu te encontre por aí, já posso dizer que te conheço. Mesma semente, somos nada mais que gente.